episódio de hoje, trollamos Satanás e Satanás nos trollou. A gente vai fazer um episódio nas coxas, porque é a segunda vez que a gente tá gravando essa porra desse episódio. Queima, Satanás! Cara, é foda. A gente... Velho, só pra vocês que estão ouvindo isso, mano. A gente acabou de gravar o podcast inteiro, tinha ficado muito foda. E o arquivo deu pau, mano. Mexer com Satanás é foda, velho. Mas a gente não desiste. Somos brasileiros. Temos a proteção do mestre Jairo do nosso lado. E Jairo a vaca. Eu esqueci até o que eu ia dizer. Foda-se. Se eu tô arretado, a gente vai fazer de qualquer jeito, vai fazer com pressa. Nesse episódio, eu vou dar logo spoiler. A gente vai falar, deixa eu achar a pauta aqui. A gente vai falar de Constantine, o filme. Demon Lord Dante, o anime, Quake, o jogo, Demon's Crest, o jogo. E a gente ia falar de Doom, comparar o Doom antigo ao Doom novo, dizer que a molecada de hoje tem que jogar Doom porque Doom é um jogo legal, mas ninguém escuta essa porra desse podcast, a gente não vai falar de Doom, não. Pedro tá full rage. Tô, muito arretado. 50 minutos jogado fora. Agora sim esse podcast tá no espírito que ele deveria. Pois é. Bom, pra começar essa porra deste episódio, que caralho, a gente vai começar falando de Constantine. Vocês não me viram cometer o erro de que eu falei que Constantine era da Marvel. Então Constantine é da DC. Ai, meu Deus, a gente perdeu tanta coisa boa. Né? Que ódio, cara. Puta que pariu. Mas vamos lá. Começando, Constantine. O Pedro me fez assistir essa porra. E eu tava muito revoltante de assistir Constantine porque eu sempre achei que o filme era uma merda. Como eu sei lá, a primeira vez que eu assisti esse filme, eu tava, sei lá, na casa dos meus primos jogando videogame e tava passando na TV. E eu vi, sei lá, tipo, 10 minutos do filme na época. Isso saiu em 2005, eu devia, sei lá, tem uns 13 anos por aí. E, cara, dali em diante eu nunca mais assisti. E o Pedro falou que ia falar desse filme aí, quando eu dei a ideia do tema pro podcast, eu fiquei, Pedro vai acabar falando sozinho desse filme aí, que deve ser uma bosta. E eu assisti e gostei pra caralho. Eu não conheço quase nada de Hellblazer nos HQs, então eu não enxerguei como uma adaptação, eu enxerguei como um filme, somente o filme. E eu gostei pra caralho, velho. Sim, Constantine é um filme muito legal, até porque ele é um filme pesado. É um filme que trata não daqueles negócios age, charpietes, de adolescentes góticos. Ai meu Deus, o mundo vai... Não, ele é um troço muito pesado. Ele é um troço que trata de realidades alternativas, de que John Constantine até fala no filme que atrás de cada parede está o céu e o inferno. E o filme trata de várias coisas, como suicídio, mortes, e fala também sobre o fato de que o cão, capiroto, diabo, seja lá como foi, você chamar... Foi quem botou para nós beber. Pois é. Bela menção, Jeremias. Adoraria uma dose agora. E Deus, eles não podem interferir na Terra. Eles podem influenciar as pessoas que estão lá, mas não podem ir lá diretamente influenciar. Exato. Que é um conceito muito foda. Sim. E, bom, Constantine é basicamente o, vamos dizer assim, o cara de aluguel para espantar demônio. É o cara que vai chegar lá e dizer, sai Satanás! E o bicho vai fugir. E o casting desse filme, ô Pedro? Tem umas galera boa aí, será? Além do Keanu Reeves fazendo o John Constantine, tem o Mind Blow, que já não é mais Mind Blow a essa altura, de que o Anjo Gabriel é a anciã do Strange, o Midnight é um dos Kree de Guardiões da Galáxia, e tinha o Shia LaBeouf lá no início da carreira como o ajudante lá do John Constantine. Então, cara, olha aí, é um filme que tem um casting muito bom. A história, se você for analisar dentro da história do início ao fim, ali contando aquela história pro filme, sem me basear em HQ, se isso aqui tá certo, se ele realmente é um personagem assim, assado, analisando o filme, funciona muito bem, cara. É muito legal. Então, eu assim, se você for muito fã de Hellblazer e já assistiu o filme Odeia, beleza. Se você, como eu, só ouvia falar que era ruim, que era uma merda, mas você não se importa com o fato de ser uma adaptação que talvez não siga muitas HQs, pelo que eu ouvi dizer, eu recomendo. É um filmaço, você vai se divertir. Eu me diverti pra caralho assistindo, gostei muito. E só de lembrar me dá rage. Enfim, a gente vai ficar devendo a vocês uma menção de ler pelo menos a parte de Hellblaze, que é o filme, e fazer uma comparação e dizer a vocês se realmente é uma bosta, se não é, como é que é. Exato, talvez algum dia a gente volte, aproveitando o lance que teve a série recentemente do Hellblazer, né? Talvez a gente acabe lendo as HQs e venha fazer um podcast sobre a série HQs, e aí a gente cita aí de novo o Constantine do Keanu Reeves, ver se ele realmente tem nada a ver com as HQs. Planos futuros. Sim, sim. E agora a minha escolha, Demon Lord Dante, ou Mal Dante, no Japão, né? Anime baseado no mangá dos anos 70, lá de 1971. Gonagai tava no início da carreira dele. E esse mangá, com o mesmo conceito que tem no anime, só que ele bem mais explorado, né? Claro. Eu vou interromper Eduardo, porque da outra vez Eduardo passou 20 minutos falando de Demon Lord Dante e 20 minutos falando de Demon Crest. Então, Eduardo, não se empolgue. Adiante, mas eu já tô sem paciência. Cara, são muito bons. Demon Lord Dante você resuma mais ainda. Corte 100%. Demon's Crest você pode falar pra dar o tempo do podcast todinho, mas Demon Lord Dante, vai. Porra, Demon Lord Dante 10/10. Ó, vamos lá. Agora a gente vai falar de Quake. Quake não jogo não, Quake. Não. Porque o Quake é o caralho, esse jogo aí de merda, esse jogo de tiro não presta, não. O anime foi baseado no mangá dos anos 70. O mangá acabou prematuramente, então ele, tipo... E aí depois, lá nos anos 2000, 2002, eles começaram a relançar o mangá e aproveitaram e fizeram uma série de TV. Porque na TV no Japão, né? Veio pra cá pro mercado ocidental como um DVD fechado já, porque na época a Toei Animation tinha interesse em fazer uma série pra TV do Demon Lord Dante, mais ou menos. Só que eles falaram, meu, isso é muito gore, é muito bizarro, é muito satânico pra crianças. Cria aí, Gonagai, um outro personagem que seja com essa mesma pegada, só que seja um super-herói. E aí ele criou o Devilman, que é um outro personagem famoso de animes aí, e deu mais certo, né? Mas, enfim, falando desse anime que eu conheci na época da Animax, saudosa Animax aí, da canal de animes muito foda, a história de entrada na família Otsugi, que tem o pai, que é um médico fodão, tem a mãe deles, que é, tipo, ela fica ali a dona de casa, né? Porque é Japão, enfim. Tem o Ryutsu, que é o protagonista, e tem a Saori, que é a irmã dele. Isso, aí ele é possuído e a gente agora vai falar. Calma, porra, deixa eu falar do bolo. Eu preciso contar a história é muito boa, cara. E, assim, o pai dele, além de médico, ele também é líder de uma seita religiosa cristã. Eu não vou te chamar de igreja, porque eles são muito loucos mesmo. E, ao lado ali dessa seita religiosa, você também tem no anime, na história do anime, tem uma seita de satanistas. Óbvio que você vai achar que os satanistas são os do mal, né? O vilão, e os caras são os bonzinhos ali da seita religiosa cristã. O Ryutsugi, ele... já no começo do anime, ele tava tendo pesadelos recorrentes com demônios e tal. E nesse pesadelo sempre, tipo, um demônio chamava ele via meninas morrendo, etc. E dali a pouco, realmente, garotos começaram a morrer com o coração arrancado, umas paradas bem gore mesmo. E aí, enfim, passa-se um tempo, ele ganha uma moto de presente do pai dele, ele tá andando de motinho de boa, ele cai de uma ribanceira lá. Só que, apesar de ele cair de uma altura muito foda, o capacete rachar no meio, ele tava no hospital ileso. E aí, tipo, a seita do pai dele já tava meio que... vendo algumas coisas esquisitas acontecerem, todos esses rituais com as garotas aí arrancando o coração, ele tava cogitando que um demônio fosse surgir, e que não era nem Lúcifer, nem Satã, e ninguém era muito pior, era o Dante. Enfim, aí o pai dele já começou a achar meio estranho o fato do Ryu não ter se ferido nesse acidente. E aí o Ryutsugi continua indo lá, ele vê que tá rolando esses satanismos loucos, esses rituais, enfim, e... beleza, ele volta, e aí... na universidade que o Ryu estudava, tinha uma galerinha que costumava fazer, tipo, escalada, essas coisas assim. E aí o líder dos satanistas, ele meio que hipnotiza esse carinha aí que tava no trampo dele, né? Esse líder da galerinha aí, da equipe de escoteiro da faculdade. Faz ele ir até a casa do Ryutsugi e chamar ele pra atravessar os Alpes. O Ryu aceita. Nisso que ele tá indo lá, acontece uma puta nevasca, eles têm que se esconder na primeira casa que eles vêm. E aí eles ficam lá até mais ou menos diminuir a tempestade de neve. E só que o Ryu começa a ter de novo aquelas vozes na cabeça dele, etc. Ele sai igual louco no meio da neve e se joga de um penhasco. E o que ele se joga de um penhasco, ele é teleportado pro Himalaia, que era o lugar dos pesadelos dele onde estava acontecendo, e ele fica frente a frente com o Dante, que é o demônio gigantesco. Falando que esse demônio, ele tem o rosto da pessoa que ele possuiu, tá tipo, em cima da boca dele, né? E essa forma do Dante que aparece pro Ryu era o Judas Iscariotes. E aí ele fala uma coisa, um monte de coisa lá da história, do porque ele tava ali, etc. E ele devora, de fato, o Ryutsugi, come ele em partes lá, e o Ryutsugi passa a ser possuído pelo demônio Dante. Beleza. Aí a partir disso começa a dar mó treta, porque aí o Ryu descobre que ele não é filho do Tsugi, na verdade ele é um filho adotado, que os pais dele eram satanistas, e aí eles morreram, e a mãe dele morreu grávida, só que aí o Tsugi conseguiu fazer o parto, e aí como a criança ia ficar sem pais, ele adotou o Ryu. Beleza. Então ele teve sempre esse estigma de estar... ele sabia que era o livro, já tava sabendo que era a reencarnação do demônio, só que via numa casa onde o pai era o líder de uma seita religiosa cristã fodida, o melhor amigo dele da faculdade também participava dessa seita, e o cara tava tendo tendo que esconder esse segredo o tempo inteiro. E durante a maior parte do anime, você passa a acreditar que ele é o vilão e que essa galera satanista é o vilão por motivos de sim, né? A igreja é boazinha e os demônios são os vilões. Só que aí ele tem um plot twist lá pra frente. Isso tudo que eu tô falando aqui não é spoiler, não é major spoiler. É tipo só pra te instigar a assistir, a galera assistir. Os spoilers eu vou deixar, não vou citar. E aí eles mostram um flashback da Terra 1 milhão de anos antes. E esses demônios, entre aspas, eram uma civilização muito avançada tecnologicamente, que viviam super pacificamente na Terra. E eles eram realmente, tipo, humanos normais e tal, não era nenhum tipo de alienígena bizarro. Um certo dia apareceu do espaço uma energia bizarra parecendo um sol, se intitulando como Deus. E ele fala, tipo, ó, agora eu vou dominar esse lugar aqui, vocês têm que viver do jeito que eu quero e vão fazer o que eu quiser. E aí eles falam, não, nem fudendo, você não vai fuder a nossa liberdade aqui em Sodoma e Gomorra, que era onde eles moravam. E aí Deus fala, então ele vira tipo uns meteoros e cai lá e destrói tudo. E aí ele desce na forma de um leão flamejante e fica falando que não, ele vai dominar aquele lugar e que vocês têm que seguir o que eu falo. E ele precisava de um corpo humano, porque ele só era uma energia, precisava de um corpo físico. E eles se negam e ao se negar mais uma vez um pedido de Deus, ele começa a atacar, ele vira tipo ele toma forma de um gato gigante bizarro lá, demônio. E o personagem principal, Dante, naquela época, milhões de anos atrás, e a namoradinha dele na época, Medusa, partem pra ir lutar contra Deus pra salvar Sodoma e Gomorra, que é o lugar onde eles moravam, era super pacífico. Como eles estavam ali naquela posição de luta contra Deus, e o que que ele fez? Ele deu um pinguinho de força pra cada um, e meio que contaminou eles com o poder dele, e eles viraram demônios gigantes também. Começaram a lutar e tal, perderam pra Deus, Deus congelou ele, congelou os amigos, congelou Dante, congelou os amigos dele e tal, não sei o que, passaram-se milhões de anos, e veio aos dias atuais. O que aconteceu nessa época da luta aí? Deus se dissipou em diversos pedacinhos de ectoplasma, que seria o que a gente vem conhecer como alma, e ele, todos os humanos lá de Sodoma e Gomorra, ele matou todos e prendeu no que ele criou, o inferno que ele criou, e todos os macacos antropomorfos da época, ele colocou um pouquinho do ectoplasma dele em cada um desses. Esse ectoplasma, como tinha energia de Deus, fazia eles serem super inteligentes. Então os macacos evoluíram para se tornarem cópias dos humanos, evoluíram muito rápido e conseguiram criar uma civilização normal de novo. Então você tem esse pano de fundo. Os humanos de verdade que estavam vendo de boas, Deus criou o inferno e jogou eles lá, e ele criou essas cópias dos humanos para seguirem vivendo. E um dia, se ele precisasse lutar de novo contra os demônios, era só Deus retirar esse ectoplasma de todos os seres humanos da Terra e unir uma coisa só que ia virar Deus de novo. E aí que quando Dante é ressuscitado, Deus faz isso, sai do corpo dos humanos, eles perdem a inteligência quando sai o ectoplasma deles, viram tipo bichos se batendo e tal, e enfim, e é isso. Então a grande premissa do anime é mostrar os satanistas como o mocinho da história, Satã, demônios como o mocinho e Deus como o vilão da história. E o grande spoiler do anime está no último episódio, eu não dei, então vão assistir. Tinha no Netflix, a gente tirou do catálogo, uma bosta, mas é fácil de achar. São só 13 episódios de 20 minutinhos. Corram lá e assistam, que é muito foda. E o Pedro vai me matar. Então, eu ia fazer uma menção rapidinha aqui ao fato de que japonês adora fazer isso, né? Adora colocar Deus como cuzão. A gente tinha falado isso no outro episódio. Meu Deus do céu. Coloca Deus como cuzão e foda-se. Religião é merda lá. Igual que a gente comentou lá no podcast de Natal do ano passado do Tokyo Godfathers, que o Pedro escolheu. Que como não é a religião principal deles, o cristianismo, eles não têm problema nenhum em chegar de fora o cristianismo e ver, porra, tem muita coisa aqui que não faz sentido e eu vou criticar. Porque pra eles é de boa, ninguém lá, a maioria é budista e tal. Então, você tem muita história boa criticando ferradamente o cristianismo lá no Japão. Sim. E bom, a gente agora vai falar de Quake. Quake, que todo mundo sabe, é um jogo pra PC que começou como demônios versus humanos, no final se tornou alienígena versus humanos, eu não sei hoje como é que tá nesse Quake Champions. E bom, resumindo a história rapidão mesmo, o governo tava fazendo teste aí com portais, aí o Shub Niggurath, que é o HP Lovecraft, o demônio lá do HP Lovecraft, eu já ia dizer que é o HP Lovecraft. O demônio do HP Lovecraft lá viu que tinha uma chance lá de, dá pra pegar isso aqui e invadir a Terra. Foi lá, tomou os portais, invadiu a Terra, causou maior caos. Aí um super-herói lá, um soldadozinho qualquer chamado Ranger, dublado pelo Trent Reznor, que é o cara que faz a trilha sonora do jogo, vai lá pra matar o Shub Niggurath. E esse cara é de que banda, Pedro? Da Nine Inch Nails. Só isso. Que é uma bandazinha de metal louca, muito boa. E você, basicamente, é um jogo todo ouvindo metal e atirando pra todo lado. É um jogo bom? É. É um jogo violento? É. É um jogo que tem referência ao Capiroto? Tem. Mas no manual eles são bem claros. Vocês gostam do Capiroto? Não. Enfim. Tem isso mesmo no manual. Os caras são foda. Pois é. E é só, resumindo, Quake, o literal é isso. Joguem, joguem, vão jogar. O primeiro jogo... Tiro, e é isso, joga. É, apesar da história ser simples, o jogo não já ter gráfico datado, toda essa história assim, e eu tá resumindo demais, não tá fazendo justiça ao jogo, joguem. Vale muito. Os outros Quakes não são lá essas coisas, porque são essas coisas com alienígena. Aí vou ter a raça Strog lá, que na verdade são humanos raptados e transformados em sei lá que porra é. Enfim, é bem fraco comparado ao primeiro. Joga primeiro. Primeiro é muito bom. E a gente agora vai falar de... Eu vou cochilar e Eduardo vai falar os 40 minutos de Demon's Crest. Uhul. Agora é a hora de falar do meu jogo favorito junto de Terranigma. Mano, como eu amo Demon's Crest, puta merda. É, o outro jogo que eu amo, que eu falei, Terranigma, tá lá no nosso podcast número 11, de RPGs. Vai lá, escuta. E Demon's Crest, como eu conheci esta maravilha dos 16-bits? Eu tinha uma Ação Games... Número 75, mais especificamente. E que eu ficava... Tinha um detonado, né, do jogo. Tem um Firebrand na capa. E, cara, eu fiquei namorando muito jogo, muito tempo esse jogo, por lá. Tipo, eu via o detonado das fases explicando cada coisinha. Eduardo namorou muito jogo esse tempo. Esse tempo. É a pressa. E, cara, dando detalhes de cada coisinha do jogo, de como era a ambientação. E pra mim, mano, eu sempre imaginei aquilo como um Mega Man com gárgulas, um demônio, sabe? Só que na época... Das duas, uma. Ou eu achava o jogo pra comprar, ou eu achava alguém que tinha o jogo pra me emprestar, porque não tinha emulador, não tinha nada. E ele é muito underground, esse jogo, apesar de hoje em dia ser mais famosinho, mas na época ele era, mano, muito desconhecido e não achava nem pra comprar e não achava ninguém que tinha o jogo pra me emprestar. E, enfim, aí eu fiquei muito tempo só querendo jogar a parada e nunca consegui jogar, até que um dia, numa feira do rolo, que lá dos caras do 99 Vidas lá, acho que deve ser o equivalente do Jurandir da Feira dos Pássaros, feira do rolo aqui em São Paulo, eu achei, velho. Foi no dia que eu comprei 4 jogos muito fodas, inclusive. Star Fox, Demon's Crest, SimCity 2000 e eu acho que Diablo Strike, se eu não me engano. E eu cheguei em casa, comecei a jogar e fiquei louco, cara. O jogo é muito foda. E ele é um spin-off da série Ghosts and Ghosts / Ghosts and Goblins, que é aquela série que você tem um personagem cavaleiro que tem que salvar a princesinha, que é o clichêzaço. E no meio dessa trama toda tem os demônios lá que atacaram o mundo dos humanos. Um desses demônios, que é quase um subchefe lá no finalzinho do jogo, é o Firebrand, que é o personagem principal da série Gargoyle's Quest e do Demon's Crest. Gargoyle's Quest foi o primeiro spin-off feito com o Firebrand, que é mais RPGzinho e tal. Saiu o 1 e o 2. E aí o terceiro, entre aspas, seria o Demon's Crest, que é um jogo feito pela Capcom e que bebe muito da fonte do Joias do Infinito lá da Marvel. Mas enfim, a história dele, basicamente. O planeta ele é dividido em dois reinos. Um é habitado por humanos e outro por demônios. O dos humanos lá em Ghosts and Goblins. E... cara, um dia do nada caíram 6 pedras do poder na Terra dos Demônios, no Reino dos Demônios. E havia a lenda de que quem conseguisse unir essas 6 pedras iria ter o poder do infinito. Ou seja, quem conseguisse unir a pedra da água, terra, fogo, ar, tempo e paraíso, conseguiria fazer a pedra do infinito, não é a joia do infinito do Thanos, e teria poder infinito, seria super foda, etc. Então todos os demônios lutavam pra juntar essas pedras pra poder governar o Reino dos Demônios, governar soberano ali a parada. Então o Firebrand, ele acaba indo atrás dessas pedras, ele consegue juntar todas elas. A última, a Pedra do Paraíso, ele vai conseguir lá com o dragão Somulo, que é um dragão zumbi que fica num coliseu, e ele luta fodamente pra conseguir a última pedra e sai todo arrebentado. Ele vence o dragão, mas sai todo arrebentado. E no que ele tá indo embora, o Phalanx, que é o grande vilão do jogo, tava ali só de olho e viu, porra, o cara tá com as 6 pedras, tá fraco pra caralho. Foi lá, deu um tapão no Firebrand e roubou todas as pedras, menos a Pedra do Fogo, que é aqui você começa o jogo. Nisso, o Phalanx, tipo... pira, né? Ele fala, porra, agora eu tenho as pedras super fodas, eu vou governar tanto o reino dos demônios quanto o reino dos humanos. E a sua jornada é ir buscar as pedras de volta, tomar do Phalanx, pra ser o super poderoso. Não que o Firebrand queira salvar o mundo, porque ele não é nenhum homem bonzinho, tanto que ele era o vilão no Ghosts and Ghosts, Ghosts and Goblins, então ele é só um anti-herói. E aí o Firebrand cai de volta no Coliseu com o dragão lá, e aí começa o jogo, você tem que matar o dragão de novo, e começa a sua busca pelas Pedras do Poder. Falando da jogabilidade, esse jogo ele é um action RPG, então ele é um jogo de plataforma, mas tem alguns elementos de RPG. Por exemplo, você tem dinheiro, você tem pequenos shops para você comprar itens, você tem itens que você obtém durante o jogo que não são compráveis, enfim. Você tem toda uma pegada meio RPGzinho ali que agrega muito no jogo, que fica muito foda. Quando você passa uma fase, te abre um mapa em Mode 7, bonitão, lá tem tanto simulador 3D, que você pode voar pelo mapa inteiro e escolher a fase onde você vai jogar. Isso te possibilita, inclusive, você fazer o backtracking que é necessário para você zerar o jogo da melhor forma possível, 100%, né? Por exemplo, você vai, tipo, na fase 3, você encontra um item ou um tiro específico que você pode voltar na fase 1 e quebrar uma entrada lá, uma parede, pegar um outro item, e aí depois pega um item que você vai poder, tipo, sabe? Você fica indo pra lá e pra cá com itens que você pega futuramente no jogo. Então ele tem esse backtracking bem lá Metroid, né? Esses Metroidvania que a gente conhece hoje em dia. Falando de cada pedra, você tem a pedra do fogo, que é a que você já começa, só que você pega, como ela, na luta com o Phalanx, ela ficou estilhaçada, então você tem a pedra do fogo, mas ela não tá com o seu poder completo. Então você vai pegando, tipo, uns tiros diferentes dentro dessa pedra do fogo, e você pega as outras pedras, que são a da terra, que você tem o poder de dar um dash, assim, e quebrar paredes. Você tem a do ar, que você pode voar mais alto, porque a pedra do fogo você já pode, entre aspas, voar, porque você pode fazer assim, pula uma vez, aperta o B de novo, ele vai parar, ele fica pairando no ar, e você pode ir pra trás e pra frente naquela altura, né, não estando no chão. Com a pedra do ar, você pode, tanto apertando o A, voar até o limite do cenário, ou descer, então você tem total liberdade pra voar dentro do cenário do jogo. Tem a pedra da água, que você pode nadar aí, você não toma dano, né, enquanto você tá nadando. E tem a pedra do tempo, que você ganha, tipo, mais resistência. Seu HP, ele dobra, né, você demora muito mais pra tomar dano, e é uma pedra, deixa ele bem forte. Depois da pedra do tempo, você vai ter a do paraíso, que é a pedra super fodona lá, que o Firebrand tinha conseguido no começo do jogo, se fudeu. Que é essa pedra do paraíso? Além da lenda toda lá, de que você, juntando as seis, a última seria a pedra do paraíso, e ela vira a pedra do infinito, ela tem todos os poderes das anteriores, então você pode dar o dash, você pode voar mais alto, você pode nadar, você tem um tiro recarregável, que é um Fire Blast lá bem carregadão, foda, tipo bem Mega Man, e a pedra que você vai usar pra poder ter o poder pra ver o final verdadeiro do jogo. Por quê? Esse jogo tem quatro finais diferentes. Então você tem o Chaotic Demon Realm, que é o Bad Ending, né? Tem o finalzinho zoado lá, que é quando você derrota o Phalanx, você vai até a última fase no Phalanx, e derrota ele só tendo vencido o Arma duas vezes. Aí você me pergunta, quem que é o Arma? Eu esqueci de falar. O Arma é um general do Phalanx, é o braço direito dele ali, que o Phalanx fica dando as pedras que ele conseguiu, ele dá uma de cada vez pro Arma e fala, vai lá e derrota o Firebrand. E ele sempre toma uma porrada sua, e você vai lá e toma as pedras dele e vai juntando, né, uma por uma. E quando você vence o Arma duas vezes, ou seja, você conseguiu duas pedras do poder só, e você já pula direto pra última fase, que dá pra você fazer isso, e já derrota o Phalanx vai tentar invocar o poder da Pedra do Infinito com a Pedra do Paraíso que ele tem, só que não vai dar certo porque você não tem todas as outras pedras com você, então ele não vai conseguir sugar o poder que você teria para poder fazer a última transformação. E aí ele morre, não consegue fazer a transformação completa, e aí a Terra dos Demônios, ela cai numa pura anarquia, aparece o Arma assim, né, na imagenzinha lá no final, falando que já que o Phalanx foi destruído e ninguém tem as seis pedras, quem conseguir primeiro vai dominar a parada. Então continua aquela anarquia, aquela guerra civil louca de demônio batendo em demônio pra ver quem vai ser o fodão primeiro. E beleza. Segundo final, normal, o final normal, o Demon Seal. Você derrota o Phalanx depois de conseguir a Pedra do Tempo, mas antes de pegar todos os talismãs, que são itens no jogo que te dão alguma vantagem. Tipo, tem um talismã que faz você, quando matar o inimigo, vir sempre HP, ou tem outro que faz sempre vir dinheiro, ou tem outro que faz o seu tiro sair mais rápido. Você tem acho que uns 5 talismãs, se eu não me engano. Se você não tiver pego todos os talismãs, e já for derrotar o Phalanx depois de pegar a última pedra, que é a Pedra do Tempo, o Phalanx percebe que não vai conseguir derrotar o Firebrand com a Pedra do Tempo. E o que, que ele faz? O próprio Phalanx se sela ali, se tranca dentro da Pedra do Paraíso, porque aí o Firebrand não vai conseguir utilizar ela, porque se ele usar a Pedra do Paraíso para fazer a Pedra do Infinito e se transformar, tem o Phalanx ali dentro. Então o Phalanx vai consumir o Firebrand. E aí, após isso, o Firebrand pega e joga todas as pedras fora, porque ele não precisa delas, enfim. Terceiro final do jogo. É o final bom, né? Você conseguiu todos os itens, todos os talismãs, todas as pedras. Você vai lá, derrota o Phalanx, ele vai conseguir usar a Pedra do Infinito e vai fazer a transformação dele lá, a última transformação, ele vira um bicho enorme. E aí quando você mata ele, o Firebrand, tipo, vê que beleza, consegui derrotar o cara, ele poderia se tornar o Rei Supremo do Rei dos Demônios, mas o Firebrand não gosta disso, ele gosta de dar porrada, ele gosta de sair na mão, gosta de treta. E aí ele pega as pedras e joga fora e desiste disso. E o último final, que é o final verdadeiro, é quando você consegue todas as pedras, todos os talismãs, derrota a forma final do Fenix. Quando você derrota, o jogo te dá uma password. Você usa essa password e você vai começar o jogo com todas as fases disponíveis, todas as pedras e a última pedra, que é a Pedra do Paraíso, que quando você vira o demônio do infinito lá, o Ultimate Gargoyle. E aí você libera uma fase a mais, e com essa última pedra indo pra essa outra fase, você vai enfrentar o Dark Demon, que é meio que uma lenda dos videogames antigos, que é um dos chefes mais difíceis de matar dos jogos daquela época. E você tem que aprender o esqueminha dele pra poder matar, que ele é muito chato. E, enfim, depois que você mata ele, aí não tem mais nada pro Firebird fazer mesmo, porque ele derrotou, tipo, o último demônio fodão lá, secreto. Então ele percebe de novo que não precisa das pedras, porque a força vem dele mesmo. Ele acha que as pedras, tipo, não servem de nada, que ele é super foda sem elas mesmo, e joga as pedras fora de novo. E basicamente é isso de Demon's Crest, além da trilha sonora fodástica que tá tocando aqui de fundo enquanto eu tô falando de Demon's Crest. Esse é um dos maiores clássicos dos 16-bits. Se você não jogou, jogue. Vai ter gameplay disso ainda no nosso canal lá, então fica de olho no nosso canal no YouTube também. Não prometo quando, mas vai ter um dia. E é isso aí, Pedro, não me mate. Não vou, né? Não hoje. Enfim, não vou falar de Doom. Foda-se Doom. E nesse episódio, a gente fica por aqui. Eu estou muito irritado. Muito irritado. Enfim. Mas calma que vai dar certo, cara. Vai dar tudo certo, porque esse podcast, na verdade, ele é o nosso contrato. A gente está vendendo nossa alma ao diabo, porque todas as pessoas que vendem alma pro demônio fazem sucesso. Então a gente quer sucesso, a gente está vendendo a alma do diabo nesse podcast. E é isso. Como que eu disse da outra vez, o que Eduardo fala não representa. Representa sim, cara. Representa sim. Tem um pouco de maldade nesse podcast. Cara, até a Xuxa deu certo quando vendeu a alma pro diabo. E ela é exportável. Então a gente vai conseguir, cara. Relaxa. Enfim, nesse episódio a gente fica por aqui. Eu já sei pra quem é os abraços, porque deu errado na outra gravação. Então o Eduardo vai mandar um abraço pro Tinhoso. Eu vou mandar um abraço. Eu vou mandar um abraço pro Gus, que vinha hoje, não veio por problema logístico dele. E de novo, deixa eu só comentar aqui rapidinho. Gus, ele queria participar porque ele viu lá o nosso post no Instagram que ia ter o Demon's Crest no podcast. Ele gosta pra caralho. Queria gravar, não deu, acabou não dando certo por causa de horário. Espero que eu tenha feito um review bacaninha aí do jogo, já que também o Lucas, não o Lucas, nosso ouvinte fiel aí, um outro Lucas amigo meu aí, que tem a gente no Instagram também. Ele comentou aqui, mano, realmente, não falam quase do Demon's Crest, principalmente aqui no Brasil. Então, eu espero que tenha representado um pouquinho aí a galera que é fã do Demon's Crest, tenha ficado legal. Se você acha que eu esqueci de alguma coisa de Demon Lord Dante, de Demon's Crest, que a gente esqueceu do Quake, bota aí nos comentários e contribua com nesse contrato satânico aí com o diabo. E o Gus, ele até falou, nunca pedi uma participação espacial. Espacial. Enfim, nesse episódio a gente fica por aqui. Vocês sabem os links, dá vontade de nem repetir, mas eu tenho que falar. facebook.com/cartuchocast para a nossa fanpage, curta lá. Chame seus amiguinhos e manda ele curtir. @cartuchocast para o nosso Instagram, onde a gente sempre publica coisa lá para vocês curtir. É só para que serve essa rede social. Tem o nosso site, cartuchocast.com, que tem o feed do iTunes, o feed RSS, o play online do TuneIn, o arquivo MP3 para baixar e o play online da página, que é meio bugado. E é isso aí, tem também o nosso canal do YouTube, pesquise lá, Cartucho Ninja ou Cartucho Cast, se inscreva, a gente tá precisando de gente pra se inscrever lá, tá saindo gameplay toda semana agora, e é isso aí, e a gente vai ficando por aqui, eu espero que a gravação dessa vez dê certo, e falou!